controle, Salvador. O Papa Romeu, que abre a serra da palavra na consulta. Muito bom dia. Meu, pra, Serra Bravo Serra, suba para o nome pé no corredor Axé, informe no Farol da Barra. Informe no Farol da Barra, o nome pé, Bravo Serra. Nave Serra, da presente voo direto Serra no Weber Tango Fox, se tiver condições, e suba para o nível de voo 085. Bravo, qual é o voo agora? 85? O fone 5 é para ser aprovado de carta prega inicialmente. Então mantenha o no meu pé. Serra Bravo Serra não está autorizada a ascensão para o nível de voo 085, mantendo o corredor axé. Vamos, você vai aceitar o meu pé. Serra Bravo Serra, informa que não recebo o seu modo Charlie, apenas o primário. Imagina, senhora, foi tentar te chocar no solo, agora vai chocar na base em seu R90 Cantop. Gente. Foro 095, decola os 29, chama o controle 208. 208, muito bem, obrigado. Serra Bravo Serra, confirma que está mantendo no meu pai? No meu pai. Sim. Patrônio, bom dia, o 095 da Gol decola. Gol na 095, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, vou tirar a telefone. 360, após 2000, alerta, obrigado. Autorizado, ele falou, show time. batendo meu pé do Abraão Serra. Serra Bravo Serra, confirme a razão de subida que irá empregar. Gente, está autorizada a subida para o nível de voo 085, quando possível estimado para pouso. Semana pouso ao... Pono 3, Pono 5. Quando possível estimado para ingresso na terminal Ilhéus, também Serra Bravo Serra. Pela Guavá. Serra Bravo Serra, reporte cruzando 5 mil pés. Serra Bravo Serra, informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Serra Bravo Serra, confirme a altitude que cruza. Tá com 2.000 e trovão total. Gente. Uno 095, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 260288, bom trabalho, obrigado. Realmente. Autorizado, Dr. Paulo de Fama, chama na inversão 7. Gente, Serra Bravo Serra, confirma a informação passada antes da informação a respeito da altitude. Gente, reporte atingindo o nível de voo 085, Serra Bravo Serra. Obrigado, ingresso e decolagem, Papão Uniforme. Vento 100 graus, 109. Autorizado, ingresso e decolagem. Delta Papão Uniforme. Então, chegada bom, se autorizada, desce para 4 mil pés, via chegada, altímetro na 097. 4 mil via chegada, 1017, também a 6323. Agora vai de fome, decola aos 400, controle 208. Controle Salvador, Papa Tango Delta, Papá Uniforme, decolada 17. Delta Papá Uniforme, Unamil País, Corretora Xé, reporte no Farol da Barra. Reportar no Farol da Barra, Delta Papá Uniforme. Sierra Bravo Sierra, confirme a altitude que cruza. Papa Romeu, Sierra Bravo Sierra, controle. Confirme o nível que cruza. Tá cruzando o Papa Tchimi em São Paulo. Quem? Se reporta atingindo o Tchimi, que é? Vai lá. Confirme Sierra Bravo Sierra. Como recorde Sierra? Clareza 5. 6363, desça para 2000 pés, via cheiada, altímetro no 097. Autorizado o sinal do procedimento ILS XRI da pista no zero, reporta estabilidade. 2000 via 1017, reportarei estabilizado em 3103. Aqui, Rimas, o papel Terra Bravo Sierra. Está presente? Chame o controle ILS, frequência 120, decimal 1. 120, Bravo. Controle Salvador, Delta Papai Uniforme, na vertical do farol da barra. Delta Papai Uniforme, mantenha-se em regra de voo visual. Informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Sem frequência livre da presente para coordenação com os possíveis tráfegos locais. Frequência livre, obrigado. Delta Papai Uniforme. Salvador, bom dia, até 3979. Senhor, está pronto? Afirmativo. Autorizado, aliás, decolagem 20, vento 130 graus, 89, 3179. Está autorizada a decolagem Muito bom dia, Gol 1160, passando 200 para 150 Centro da Índia. Gol 1160, aciona identificação, chegada Bomédio não autorizada, desça para nível de voo 100, QNH 1017. 1017, desça para 100, Gol 1160. Decola o 58, chama o controle de frequência 20058. Controle Salvador 208, está 3179, bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3179. Está 3179, conforme autorizado, suba para o nível de voo 320. Autorizado pelo tráfego 340, confirme. 3179, eu tenho aqui a autorização para o 320, confirme foi autorizado 340, nível de voo final. Afirmativo, nível final autorizado foi 340, mas 3179. Gente, então submantém o nível de voo 340. Sobe 340, tá 3179. 323, completa final de chame turre, frequente 98, decimal 95. 895, bom. Exatamente. Oi, bom dia, Xané 6323, final da 1-0. Xané 6323, ciente, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 mais. Pouso 1-0, Xané 6323. QNH 1-0-7. 17-650, gol 1-0. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 2171, informação Inter. Gol 2171, bom dia. Senhora identificação, chegada BOMED, correção, chegada BOM, foi autorizada. Desce para o nível de voo 080, QNH 10017. 0017, identificou. Desce 80, autoriza pelo? Autorizado, 2171. Ah, ok, obrigado. Controle 3179, só que você desvio para 210. Quantas milhas, 3179? 15 milhas inicialmente. Quente, após desvio, joelho lenta. Após desvio, lenta até 3179. Até a posição, minha 312. Xené 6312 está autorizado em ingresso, né, Matheus? Olha, eu mantei 623, solo 03, táxi direita, chama 121, desce 19, solo. 219, Oceané decolado 6312, vento 140 graus, 8 horas. Salvador, bom dia, gol 891, leva 230 para 150, informação Índia. Gol 891, aciona identificação, chegada para o médio não autorizada, desce para o nível de voo 100, QNH 1017. Nível 1-0-0, QNH 1-0-1-7, com 8 padrão. São 3-1-7-9, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 3179, desceu para 4000 pés, QNH 1017. 4.107, Gol 2171. Gol 960, desce para 2000 pés via chegada, QNH 1017, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. É só trás estabilizado, desce para 2000, Gol 960. 02, decola 05, chama o controle, vem para cima 20, desce 8. 308, minha empresa. No 2171, um pequeno desvio à esquerda para evitar formações, após retorno a pelo. Gente, reporta na prod pelo 2171. Reporta. Controle, Oxenem 6312. Oxenem 6312, contato radar, suba para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 PUCA, 6312, autorizaria a prod Aracaju? Aguarde coordenação, mantenha o perfil da saída. Mantenha. M3 no 2 foi solicitado ao centro Recife, no entanto, o mesmo solicitou que mantivesse a saída. No 2, foi Romeu Fox 08. Romeu Fox 08. Salvador, muito bom dia, Gol 230, Librando 240, Bono 60, Bomed 1 no Ciente da Índia. Bono 230, acione identificação, chegada Bomed 1 autorizada, desça para o nível de voo 100, altímetro 0017. Para 100, altímetro 0017, uma possibilidade de voadura da presente? É o número 4 na aproximação, mantém o perfil de chegada inicialmente no 230. Ciente, manteremos inicialmente, Gol 230. Gol no 891, desça para nível de voo 050, altímetro no 097. 050, altímetro no 097, com 891. Gol 2171, confirme por quantas milhas irá manter a presente proa? Está proando pelo Gol 2171. Sim. Estabilizado, gol no 160. 160, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 1895, gol no 160, bom dia. Bom dia. Gol 2171, dessa via para 2000 pés, QNH 1017, autorizado a final do procedimento ILS Ferreira, pista no 0, reporta estabilizado. Via para 2000 pés, 1017, autorizado a QR, reporta estabilizado, gol 2171. Obrigado, gol 1160. Gol no 230, desce para nível de voo 060, QNH 1017. 060, 1017. 230. Salvador, bom dia, gol no 372, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Chegou o 372, está autorizado ali a bater o cabeceiro 10. Ali, mantém o gol no 372. Solo, cruzando 3, taxa direita, chama 219 solo. 219 solo, gol 1170. 295, obrigado. O Jané 63, 12, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, 2685, 63, 12. Gol no 891, dessa via chegada para 2000 pés, QNH 1017. Autorizada a final do procedimento ILS Ferreira, pista no 0, reporta estabilizado. Ok, via para 2000, autorizada X-Ray, gol 1891. Gol 1230, desce para nível de voo 050, QNH 1017. 050, gol 1230. 372, autorizada a decolar, pista no 0, vento 1000089. Bem livre, decolagem 1-0, gol no 372. Pode manter a proa 045 para interceptar o localizador Next Ray. Tem motivo de desvios? Não, é treinamento. Como é que está o tráfego aí? Gente, está autorizado interceptar o localizador na proa 045, reporte estabilizado. 89, ó. Torres, Salvador, gol 2171, não está passando o Índia Sierra, está estabilizado, visual condo zero. Salvador 2171, o vento 1 00 graus, 8 nós, autorizado pouso, visto no zero. Tive pouso no zero, gol 2171. O 1372, decola os 15, chão controle frequência 120, decimal 8. 208, 1372. Controle, bom dia, Gol 372, passam 1.600 pés. Gol 372, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via saída PUCA, 372. No 230, dessa via chegada para 3.000 pés, altímetro na 097. Via chegada a 3.000, Gol 1230. Desvio à direita, Gol 372. Gente, confirme a proa por quantas milhas na 372? Proa 105, 105, 5 milhas. Gente, após desvios, vou em Jamo na 372. Após desvio, Jamo 372. Quando Jamo, 302? Gente. O Gol 891 estabilizado e ereto, dá 1-0. Gol 891 no completo final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, bom dia, Gol 891. Gol 1230, desça para 2000 pés, QNH 1017, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado, reduza a velocidade indicada para 1990 nós, vai seguir tráfego da companhia, passando Duna agora 1.738, com 1.40 nós, grau de speed em redução. Gente, reduzindo para 1909, Gol 1230, livre LS X-Ray, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, vento para o Gol Noite, 9 anos? Vento 140 graus, 8 nós. 9 anos? Receptando localizador, Gol 1230. Gol 1230, completa final chame torre, frequência do 8.95. 1235, obrigado, bom trabalho, Gol 1230. Amém. Amém. 372, chame centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2545, 2685, 372. Dando nosso repouso com o Gol 230. Seu 91, no solo aos 23, táxi à direita, 121 nesse solo ao sol. Gol no 8, 91, táxi à direita, 121 nesse solo ao 9. Gol no 230, autorizado para o uso, 120 graus, 101. Gente, Gol 1230, livre pouso.